vida que eu vivo hoje é a vida que eu sempre quis viver. Parecia estar muito longe e faltava muitas vezes até forças pra viver. Na minha vida vai ter trevas. Nunca mais eu vou ter medo de encarar a guerra. Nunca mais. O que hoje Deus me deu, ressurreição eterna. Esse é o paixão. Esse é o